Bom dia a todos vocês que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas, rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é o domingo, dia 7 de maio de 2023, aliás, aniversário do nosso querido irmão Allan Diniz Souza, e mais um motivo para festejarmos aqui. E começamos o estudo de hoje nessa atmosfera de alegria e de espiritualidade, e eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Wilson Roberto Garcia. Bom dia, Geraldo de Tarso. Bom dia ao nosso amigo Allan Diniz Souza, o nosso querido companheiro aqui na técnica, Sandro Moretti. E bom dia a você, companheiro e companheira que nos acompanham, que nos permite entrar em sua casa todos os domingos pela manhã. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, Wilson. Muito bom dia, meu amigo, aniversariante, parceiro, irmão, Allan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. É um presente no aniversário poder fazer o programa Visão Espírita. Eu já, em algumas vezes, algumas pessoas falaram assim, você vai todo domingo à rádio? Eu falo assim, a maioria deles eu vou sim. Né? Mas você não cansa? Eu falo assim, eu canso quando eu não vou. Porque a gente aqui encontra com amigos verdadeiros, que a gente se conecta numa energia que, com certeza, nos afina com espíritos melhores do que a gente sai daqui sempre cheio de dívida com o plano espiritual e com uma sensação de ter podido colaborar um pouquinho com o trabalho de divulgação do espiritismo, que para nós é tão caro, tão rico, tão importante, né? Então, que possamos realmente nos conectar mais uma vez hoje, realmente meu aniversário, 55, eu tenho um acordo lá para chegar aos 100, então ainda falta 45, eu tentei fazer um contrato com Deus, né? Eu falei assim, ó, eu vou até os 100, da minha parte o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar pelo próximo, né? Então eu estou fazendo a minha parte, se ele vai cumprir a parte dele eu não sei. Mas é com muito carinho que nós estamos juntos aqui para mais um programa. Muito bem, meus amigos, como vocês sabem, apresento o programa há muito tempo e sempre ouvi do Allan, do Wilson, do Luiz Pessoa, que a Revista Espírita realmente é fantástica, é maravilhosa, é um repositório de informações gigantescas. E ontem, quando eu fazia o programa, eu falei, que palavra que a gente poderia usar para manifestar essa alegria de estar revendo, relendo a Revista Espírita. Eu me delicio, é muito gostoso você rever e ler a Revista Espírita, porque você começa a entender qual era o pensamento de Allan Kardec, quais eram os seus movimentos, quais eram as suas intenções. Ali nasciam as intenções, e essa intenção muitas vezes fechava num ciclo, e ele acrescentava isso à doutrina espírita. Então é uma coleção que todo espírita deve ler. E foi com esse pensamento, com esse sentimento, que eu sempre faço um parágrafo, que é uma pequena introdução para o nosso programa. E hoje o programa de hoje tem Desvendando o Espiritismo, que é como se estivéssemos enxergando algo mais do que a gente vê na obra, no Pentateuco Espírita. E escrevi assim, na Revista Espírita de 1858, é instrutivo e pedagógico observar os primeiros raciocínios de Allan Kardec. Ele se mostra tal qual era, transparente, lúcido, disposto ao diálogo, gostava de ensinar, aceitava a boa discussão, refletia nas palavras daquele que lhe discordava, mas era justo e bom, rigoroso no escrever. Poderia negar sem verdades, mas não aceitaria uma inverdade. Seu senso de justiça era impecável, sempre detinha argumentos de sobra. Parecia meditar sobre a doutrina espírita 24 horas por dia. Meditava o tempo todo, escrevia todo dia, lia até a madrugada, dormia pensando nas soluções, acordava com ideias novas. Impressionante a sua destreza, a sua persistência, a sua dedicação. Foi um pesquisador exemplar, determinado. O mestre de Lyon foi e continua sendo um exemplo a ser seguido. E vocês têm a certeza que eu escrevi isso de coração, é exatamente como eu sinto o Kardec. Não sei se o Wilson ou o Alan gostaria de falar alguma coisa sobre esse perfil, essa personalidade de Kardec. Quando você descreve, eu só me lembro aqui dos cientistas, né? Porque o cientista ele tem exatamente esse perfil. Ele fica o dia todo debruçado sobre os assuntos, o seu objeto de pesquisa, sim, quer seja um cientista das áreas exatas ou humanas, né, da física, da sociologia, da história, da antropologia, enfim. E Kardec é a mesma coisa. Só que, veja, qual que é hoje a grande dificuldade, né, Alan, Geraldo? Uma pessoa não tem como investir, tem a questão da sobrevivência, e Kardec vivia isso também, né? Mas ele tinha um grupo de amigos ali que conseguiu ajudá-lo para que esse trabalho fosse desenvolvido nesse período tão curto. Foram 15 anos de trabalho. Com certeza. Né? Hoje em dia, temos essa dificuldade, né? Por isso que a maioria dos pesquisadores vão começar a se dedicar exclusivamente ao espiritismo depois que se aposentam e que tem todo o seu tempo livre. Perfeito. O Wilson tem toda a razão, porque assim, imagine hoje falar, Alan, você faz um trabalho como o Kardec fez? Qualidade ele deve ter e tempo. Como é que faz? Como é que funciona isso? Alan? Eu acho que o Wilson ele pegou no ponto, assim, talvez sério, porque Kardec, nós não podemos deixar de realçar a presença da Emily Boudet, que é a esposa dele. Sim. Ela foi parceira dele. Ela... Sim. Aceitou, né? Aceitou. Eles passaram várias necessidades. Sim, ele foi mandado embora dos trabalhos. Quando ele começou a fazer esse trabalho, os empregadores dele falaram assim, ó, se você parar com essa bobagem daí que você está fazendo, você continua comigo, ainda te promovo, aumento o seu salário. Mas se não, você vai ter que... Eu vou ter que dispensar você. Difícil. E ele foi dispensado, e ele focou e fez. Realmente, qualquer um de nós já se dedicou a alguma coisa, né? Quem de nós conseguiu se dedicar do jeito que ele se dedicou por 6 meses para alguma coisa? 6 meses fazendo alguma coisa. Chega uma hora, a gente está estafado. Você está assim, você está extenuado, você está... Você fala assim, nossa... E a gente tem computador, internet... Nossa, luz, luz, caneta. O dele era amigo de pena, não tinha lâmpada, luz de querosene. É. Então, inclusive, ele foi alertado para ele desacelerar um pouco o trabalho pela saúde dele, pelos espíritos. Sim. Mas ele, eu acho que ele se comprometeu tanto com o processo, com o projeto, com a coisa. Ele acreditava tanto. Ele acreditou tanto naquilo que ele falou assim, não, eu não posso parar. Nós temos outros pesquisadores, como Freud, por exemplo, que também, não da mesma maneira exata que Kardec, mas também mergulhou profundo. Sim. E também fez uma obra monumental. Esses grandes a gente personagens. Pega Jung, também fez isso. Estou lembrando de alguns, assim, mas tem muitos outros. Se você pegar Nietzsche, por exemplo, Nietzsche teve uma vida também extremamente complexa, né? e bem restrita financeiramente, mas conseguiu deixar para a gente um pensamento enorme. Então, para mim, são missionários. Kardec é um missionário. Sim. Que vem com um processo que ele podia ter falado não a qualquer momento, ter parado a qualquer momento, ele ter recebido o Livro dos Espíritos e falar, bom, já está bom, eu já dei o start, agora alguém que continue, mas não. Era o que você falou é uma verdade, era diuturnamente. Diuturnamente. O sono dele era curto, era pouco sono. Você imagina, ele escrevia para milhares de centros à mão. Haja vista que ele acabou desencadando por uma ruptura de um aneurisma torácico, né? Que isso é estafa, certo? Provavelmente. Muitas vezes, é difícil, mas tem várias causas, mas uma das causas é uma hipertensão arterial não muito bem conduzida, né? Então, talvez ele fosse um hipertenso, talvez não usasse os medicamentos que nós temos hoje, evidentemente. Claro, não existia. E acabou desencadeando nessa ruptura do aneurisma. Mas, com certeza, foi um pouco por forçar também a máquina, corpo físico. Agora, fica um pensamento para a gente aí, né? Se nós realmente somos espíritos e acreditamos na vida imortal do espírito, esse corpo físico é para a gente usar. Para o bem. Para o bem. Para o bem. Então, se eu estou focado... Usar com inteligência. Com inteligência. Se eu estou focado com inteligência para o uso no bem, eu tenho que usar. Não cabe em nós descanso, férias, lazer. Tem que trabalhar. Muito bem. Começamos bem o programa Visão Espírita. Peço ao Sandro agora que coloque a nossa prece inicial, a súplica, na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece da Terezinha, estamos aptos a começar o nosso primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E esse capítulo é maravilhoso. O capítulo 45, Quando Orardes. E o Emmanuel selecionou uma frase de Jesus registrada no Evangelho de Marcos, quando Jesus diz: e quando estiveres orando, perdoai. E Emmanuel assim escreve: a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura tende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando não se conheçam entre si, na pauta das convenções materialistas, comunicam-se através dos tênues fios dos desejos manifestados na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. Abre aspas, e quando estiverdes orando, perdoai. É um texto que me fala muito ao coração. E eu peço ao Wilson que teça seus primeiros comentários e entendimentos sobre esse texto, Wilson. Olha, Geraldo, primeiramente, me ocorre a religião em que Jesus nasceu. Jesus era judeu. E era muito comum para aquela religião, para aquele povo, a prática de sacrifícios e de oferendas. Né? A gente vê da história antiga, da história, o próprio Abraão, que é o pai do judaísmo, né? Foi reconhecido, a sua fidelidade teria sido reconhecida ao colocar em sacrifício o próprio filho. E sacrifício, então, sempre teve que ser algo muito valioso, muito puro, para se oferecer a Deus. Nós encontramos em a Gênese, primeiro livro da Torá, ou do Velho Testamento, o primeiro caso de assassinato, né, de crime cometido na humanidade, de forma figurativa, é claro, nós encontramos na história de Caim e Abel, quando ambos oferecem uma oferenda, né, a Deus, e Deus teria se agradado mais da oferenda de Abel, que ofereceu de coração aquilo que ele tinha de melhor. Ele selecionou o que ele tinha de melhor para oferecer a Deus. E Caim, segundo conta a história, não teria feito dessa forma. Deus então se agrada da oferenda de Abel. Caim, enciumado, comete o crime, né, mata o próprio irmão. Fratricídio, né, o primeiro fratricídio da humanidade. Mas isso só para ilustrar a importância da oferenda. Jesus, como um revolucionário em muitos aspectos de sua personalidade, como reformador em algumas, mas como revolucionário em muitos dos aspectos, nesse sentido foi um revolucionário. Foi até acusado, né, de não lavar as mãos, de práticas que o texto vem colocar como práticas autômatas, né, automativas, né? Como ele chama aí, Geraldo? Como que ele usa? Automatismo da experiência material. Isso, né? Automatismos da experiência material. E Jesus vem, na verdade, mostrar que isso pouco importa. Para nós, espíritas, quando nos apresentamos à oração, o altar que nós apresentamos o nosso sacrifício é o nosso coração. É o coração humano onde nós levamos o nosso sacrifício, a nossa oferenda. E o que nós oferecemos para essa relação, para que se estabeleça essa relação com o Criador? Nós oferecemos a nossa alma, nós nos apresentamos para Deus. Então, se eu tenho que oferecer o que eu tenho de mais puro, o que eu tenho de melhor para Deus, é essa alma mais purificada possível, onde esteja ao meu alcance, eu devo oferecer. Como eu me apresento a Deus com uma alma cheia de rancor, cheia de mágoa, cheia de inveja, cheia de ressentimentos, enegrecida pelo desejo de vingança, é impossível estabelecer contato com o Criador. Ele está em todos os lugares, mas esse amor não reverbera, não fala em nós. Sim. Então, quando ele fala em perdoar, sim, é o mínimo, né? É não desejar o mal de outra pessoa, porque a gente vê até mesmo em alguns companheiros, eu já cheguei a ouvir isso algumas vezes, né? Olha, eu perdoo, mas ele vai, o negócio dele agora é com Deus. Eu perdoo, mas ele vai ter que responder agora é para Deus. Na verdade, não é um perdão. Na verdade, ele está transferindo, né, o direito de vingança para um ser que é muito mais poderoso do que ele mesmo. Ou seja, eu não posso fazer nada mais. Mas quem vai fazer é Deus. Enquanto, na verdade, perdoar é deixar ir, é libertar a pessoa. É que ela saiba que ela toma um caminho e você toma um outro caminho. E pedir para que ela consiga viver as experiências que ela terá que viver da melhor forma possível e que não lhe afete. E não lhe afetará, porque você estará protegido. Deus protege aquele que perdoa. Esse é o primeiro ponto do texto que me chama a atenção. E o segundo ponto é quando ele fala que nós estabelecemos laços mesmo com aquelas criaturas que não conhecemos. Sim, interessante isso. O que me faz lembrar que todo pedido tem uma resposta. Todo pedido tem uma resposta. A cada pensamento nosso tem uma inteligência que vai responder a esse pensamento. Mesmo que nós não a conheçamos. Olha que interessante. Não precisa ser um espírito que me acompanhe, um espírito familiar, um inimigo do passado, um obsessor. Nada disso. É uma inteligência qualquer, um desencarnado qualquer. Quando eu expresso um desejo de vingança, um desejo de ódio, ele pode tomar esse desejo meu e realizá-lo, ou partir para a prática daquele intento. Ou seja, o mal que eu tenho em pensamento pode se converter num mal efetivamente cometido. Sim. Começou em mim. Sim. Por isso que nós aprendemos que começa no pensamento, né? Quando eu penso mal de alguém, eu já estou realizando mal a essa pessoa. Porque além da própria ação energética, fluídica, tem a ação das inteligências que nos acompanham também, que vão muitas vezes tomar as nossas dores naquele momento. Os vingativos se aproximam dos vingativos, não é isso? Os odiosos, daqueles que sentem ódio. E se nós não temos o poder de realizar algumas ações, os espíritos têm. Então, esse cuidado, né, com os nossos pensamentos, quando nos apresentarmos a Deus, é para não buscarmos ali naquela relação, né, uma suposta justiça travestida de vingança. E é um cuidado. Acho que é isso, Geraldo. Muito bom, Wilson. Alan, o que você nos diria sobre quando orardes? Olha, meu querido, sabe que a gente fica sempre pensando, né? Porque eu sempre pego esses textos do Emmanuel e leio para mim, para depois eu poder comentar. Então eu tento ver o que eu estou aprendendo ali na minha experiência aqui. O perdão, eu acho que o Wilson ele explicou bem, mas tem um perdão aí que eu gosto de lembrar sempre, que é o auto-perdão. Por quê? Nós, quando olhamos para nós mesmos, quando a gente tenta se qualificar, né, a nós, né, a gente sempre idealiza um eu melhor do que de verdade o é. E, por isso, acaba exigindo de nós mesmos mais do que nós podemos. Então, se a partir do momento que eu falo assim, nossa, eu sou, sei lá, vamos falar, eu sou bom, né, eu sou bom. Toda atitude sua que não for alinhada com essa fala, eu sou bom, você se culpa. Você fala assim, puxa vida, eu não fui bom, mas eu sou bom, né? Não. É diferente, você pode assim, eu desejo ser bom, mas eu não sou bom plenamente. Então, quando a gente se autoavalia, a gente tem uma tendência a super potencializar a nós mesmos e, ao mesmo tempo, dar um padrão de referência muito alto às suas atitudes. E com isso você acaba errando muito, porque aquela criatura que você fala, nossa, eu sou muito bom, e depois não é, é uma falha que vira quase imperdoável. Então, acredito eu que, primeiro, nós temos que olhar para nós nos vendo de uma forma mais sincera possível, dentro das nossas qualidades, mas dentro das nossas limitações também. Dentro deste eu que a gente vai qualificar na realidade do que somos, a gente vai tender a interpretar e explicar melhor os nossos movimentos, mesmo quando ainda são um pouco falsos, um pouco desviantes do ideal. E com isso a gente vai exigir menos de nós mesmos e a gente vai se perdoar mais dos erros que nós cometemos. Nós estamos num nível de expiação e provas. É natural que os espíritos nesse nível errem muito, é natural. Então, quando a gente for orar, é lógico que o perdão ao outro deve ser exercido, mas eu acho ele sempre mais fácil do que se perdoar. A gente tem um... Você acha mais fácil perdoar os outros do que perdoar a si mesmo? A nós mesmos, é. Eu acho que é bem mais fácil. Porque eu posso perdoar o outro e eu paro até de conviver com o outro, né? Então, assim, é fácil, eu esqueço até daquilo e aquilo some. Agora eu tenho que dormir comigo todo dia, né? E aí? Como que eu me perdoo dos meus malfeitos? Então, o que Jesus está nos convidando aqui é o seguinte. Gente, se a parte do negativo, pega a melhor parte da sua mente para orar. Se liga a Deus, faz um esforço, porque aí você vai estar se conectando com a sinceridade do seu coração. E dessa maneira os espíritos falam com mais facilidade para você. É muito interessante, eu estava observando a opinião do Wilson, a opinião do Alan, e isso é a doutrina espírita. O Wilson manifesta um pensamento, o Alan, muito parecido. Quando eu li esse texto ontem, o Wilson foi muito feliz quando ele falou assim: Jesus vivia num ambiente ainda muito rústico, muito primário nos seus sentimentos. Instrução quase ninguém tinha, né? Tanto que eu li em algum lugar que na época em torno de 80% era quase analfabeto funcional. Quer dizer, uma sociedade muito primária demais, e Jesus chega nesse ambiente. Então ele tinha que ensinar o básico. Então quando eu li essa frase algumas vezes, e o texto fala assim: e quando estiveres orando, então essa frase é você sai de um estado e vai para um outro estado. Porque em geral é o dia a dia, é a vida corrida, mas quando você for orar, você vai ter que entrar num outro estado de mente, de pensamento, de consciência. Então, e quando estiveres orando, perdoai. É um outro estado. Eu fiquei pensando, por que que Jesus falou isso? Eu imagino que no momento que eu perdoo, quando você lê algum livro, alguma história de que alguém de fato perdoou alguém diante de uma ofensa, seja lá o que foi, nesse momento você se sublimou. Essa personalidade transitória, naquele momento, você não deu tanta importância. Mais vale a minha relação com ele, a fraternidade, o sentimento, essa conjugação, do que eu me valorizar muito e não aceitar um pedido de desculpas, eu não perdoar. Então, no momento que você perdoa, eu imagino que seja o momento máximo do sentimento humano, é o perdão. Eu acho que você se coloca num estágio, nesse estágio você consegue entrar em contato, como o Emmanuel fala, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida. Porque muitas vezes, é uma percepção que eu tenho, as pessoas quando oram a Deus como se fosse um homem sentado no trono. Oh Deus, me ajuda aqui, eu vou fazer isso. Como se ele tivesse uma televisão, faça isso, faça aquilo. Você está se dirigindo ao sentido eterno. Só essas duas palavras dá para você fazer duas horas de palestra. E criador da vida. Então Deus não é uma pessoa, ele não é uma personalidade, ele não é uma alma, ele não é um espírito. Ele é algo que nós temos dificuldade de entender. Eu tenho dificuldade de entender essa grandeza. Como disse o Espírito da Verdade, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu entendo que essa frase é a que melhor define, para mim, Deus. Então, para que você se conecte com Deus, você estando num estado de perdão, aí vai haver facilidade de você ter essa comunhão com Deus. E como é que a gente entra nesse estado, Wilson? Treinando. O Alan, antes do programa, falou isso, você tem que treinar. Ninguém adquire intuição de um dia para o outro. Você vai treinando, se exercitando no seu dia a dia, até perdoar a si mesmo, até que você se coloca num estado do sentimento extravasar de você espontaneamente. Você já deve ter vivido, Wilson, Alan, tem pessoas que você entra em contato que são almas boas. Eu conheço uma senhora em Piracicaba, ela irradia amor, bondade, e é uma pessoa simples, simples, muito simples, mais simples do que vocês imaginam. Ela irradia. Eu imagino que essa senhora está num estado de perdão. Uma vez perguntaram ao Mahatma Gandhi se ele perdoava os inimigos. Ele falou, eu nunca perdoei, porque eu nunca me senti ofendido. Olha o estado moral em que ele se colocava. Então eu queria passar que são dois estados, o orar e perdoar. Mas o que você quer falar, Wilson? Não, enquanto você dizia, eu só me lembrei, quando você falava sobre essa importância, né, essa sublimação, eu me lembrei do ato maior de Jesus, talvez, na cruz, né, um pouco antes de expirar pela última vez, ele pede a Deus que perdoe. Ele expressa perdão, confirmando o que você disse. Eles não sabem o que fazer. Para que ele se aproxime, então, para que fosse recebido por Deus, para que ele fosse recebido naquele momento. Sim. É o perdão que ele expressa. Olha a importância do perdão, então. É o perdão que ele expressa para poder se conectar ao Pai, para retornar ao Pai novamente, em espírito. Não sei se vocês se lembram, no final do livro Libertação, Cúbio, aquele instrutor que estava com André Luiz, se não me engano, Hilário estava com ele também, ele tinha sido ofendido, maltratado pelo Gregório, em vários momentos, em várias condições. E naquele momento que o Cúbio ora no final do livro, ele se sublima, ele perde a imagem, ele se transforma numa luz. Nesse momento, ele entrou em comunhão com Deus. Com certeza. Naquele momento, ele está num estado de perdão. Eu acho que todos nós, posso falar por mim, Wilson, vivemos conflitos, nós temos problemas, você tem para todo mundo. E às vezes esses problemas, esses conflitos, deixam a gente numa sintonia mais baixa, pequena. Você acha que ora, mas não orou. Na sua cabeça você orou, você falou lá, Pai Nosso, mas na realidade não orou. Você balbuciou palavras. Então eu imagino que o estado de perdão, de você perdoar alguém, coloca você num padrão tão elevado, que eu imagino que seja o padrão de Gúbio, que naquele momento ele deve ter se conectado a Deus. E acontece tudo aquilo que nós lembramos no final do livro, né? Existe só um detalhe aí que é importante também a gente lembrar. Perdoar é alguma coisa assim, perdoar, né? Esquecer é outra coisa, né? A gente tem que lembrar que esquecer é da memória. Então, alguém fez alguma coisa pra gente, a pessoa dificilmente vai esquecer, né? E às vezes a gente confunde esquecimento com perdão. É importante a gente ter isso na mente, porque às vezes a gente fala, nossa, eu não consigo perdoar. Talvez você não consiga esquecer. São coisas diferentes. Perdoar é não dar... Quando a gente perdoa alguém, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Sim, sim. Porque quando eu não perdoo alguém, eu fico com aquele... Você sofre. Eu sofro, eu fico com aquele problema comigo. Sim, sim, sim, sim, sim. Então... É um esforço para o seu bem viver. Quando eu perdoo alguém, eu de verdade tenho que... Porque se eu não perdoo, sabe o que acontece? Vai ficar amargo. Não, eu dou muito valor para a opinião daquela pessoa. Sim. E ela me ofendeu. Sim. E normalmente a gente fica ofendido para quem a gente dá muito valor. Porque se uma pessoa que você não dá muito valor, você nem se ofende. Sim. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque... As ofensas que talvez nos machuquem mais vêm das pessoas que estão mais próximas e não porque elas muitas vezes querem nos ofender, mas porque nós criamos uma expectativa no outro maior do que a pessoa podia nos dar. Perfeito. Então, veja que tudo passa pela nossa maneira de ser afetado por aquilo. Alguém me ofende. Me ofende a que ponto? Né? Eu que sou afetado pela fala do outro, não é a fala do outro que me afeta. É em mim que dói. Por que que doeu? O Gandhi falou, eu nunca me senti ofendido. É, por que doeu? Não é para mim, né? Sabe? Não é direcionado a mim. Por que que a pessoa está soltando essa mágica pela boca aí? Onde ele quer atingir? Né? Engraçado, não é para mim isso aí, né? Não é comigo. Sim, não está, né? Então, lembrando a frase do Boa Nova, que Humberto de Campos sempre fala, que eu sempre gosto de lembrar, que o ser humano no mundo é mais frágil que perverso. Então, na nossa fragilidade, a gente ataca mais do que é perverso. Alguém escreveu isso? E isso? Esquecer, ninguém vai esquecer. É uma questão de aprendizado. É da memória, né? Não, e é de aprendizado. É da memória. E faz parte do aprendizado. Porque se eu esquecer, eu vou me colocar em risco novamente numa situação semelhante. Exatamente, eu tenho que me lembrar daquilo. Vou usar a frase da Lavínia aqui, ó, que Mandela falou em relação aos seus carcereiros. Eu perdoei todos, mas não esqueci. Então, mas isso faz parte da memória, ele não vai esquecer. Por nunca. Sinal, a memória, ela deve ser preservada sempre. Sim. Porque é justamente ele através... tem que fazer uma outra leitura. Uma outra leitura, mas a memória deve ser preservada sempre. E só para confirmar o que o Alan acabou de dizer, eu falei sobre o perdão como um ato supremo de Jesus na cruz. Mas é claro que são tantos os ensinamentos de Jesus, a gente não consegue dizer o que é mais ou menos importante. Mas entre os dois que eu, particularmente, talvez por necessidade própria mesmo, considero, é o perdão e é a humildade, que é o que o Alan acabou de dizer. Ou seja, o humilde jamais é humilhado. Você nunca consegue humilhar aquele que é humilde. Só o arrogante, só o orgulhoso se humilha. Isso. Né? Porque ele está numa posição, ele se vê ele numa se posição. Acha, né? Ele se coloca numa posição. Acima do outro. Acima do outro. Aí quando o outro fala alguma coisa sobre ele, quem Nossa. Ele é para falar isso sobre mim? Nossa. O humilde não. Ele escuta e fala: olha, ele falou aquilo. Aquilo não o ofende, porque ele não se sente melhor. Né? Que não possa ser criticado. Exatamente. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 7 minutos. Já estamos prontos para começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. Depois vou fazer a leitura desses informes aqui. E agora vamos para o segundo bloco, que é o Espírito do Cristianismo, um livro de Kailash Shuttle. E o texto é muito interessante, acho que todos conhecem, que fala sobre a fuga para o Egito. Esse momento se passa quando Jesus era ainda criança, pequeno. E está em Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15. Abre aspas, eu faço a leitura, Wilson e Alan fazem os comentários. Depois de haverem partido os magos, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, dizendo: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica ali até que eu te chame, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José levantou-se, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta: do Egito chamei a meu filho. Eu achei esse texto, como diz, já que o Alan usou a palavra mágico, né? Mágico, né? Interessante, e dentro dele tem vários pontos que mereciam ser tocados. Wilson. Geraldo, realmente a interpretação do Kailash desse texto é muito rica, muito rica. E me fez pensar muito, né? Quando eu li, fiquei pensando muito sobre as minhas experiências, sobre as batalhas que merecem ser travadas e sobre outras batalhas que não podem ser travadas, pelo menos naquele momento, que nós não temos recursos para combater certas batalhas em certos momentos. José não podia, ele não tinha nenhuma condição de se defender de um ataque de Herodes ali. aconteceu. Certamente. Ninguém, né? Ninguém. É, mas ali, naquele momento de fragilidade, certamente Jesus seria morto, a criança seria morta por Herodes. Como matou várias crianças. Várias crianças, como bem está relatado no Evangelho de Mateus. Mas José, ouvindo o conselho do anjo, que ele fala em sonho, isso. Ou seja, muito interessante isso também. Demonstra que José é um personagem que é pouco citado, é menos citado, pelo menos, bem pouco, do que Maria, né, na história de Jesus. Maria ganha um vulto muito maior do que o próprio José. Mas passagens como essa revelam a condição de José como um espírito elevadíssimo. E não seria diferente para que pudesse receber, sim, Jesus, sim, educar Jesus no início de seus, no princípio de sua vida terrena. E ele, então, ao ouvir o pedido do anjo, não pensa duas vezes. Isso, isso. Ele acorda pela manhã, vamos juntar as coisas aí e a gente vai viajar. Ele fala na mesma hora, é. Pegou na madrugada e saiu. Vamos viajar, vamos embora, porque eu recebi... Olha a confiança que se tem numa intuição. O quanto nós confiamos em nossas intuições hoje? Quando uma voz nos fala no íntimo, em algum momento, o quanto nós confiamos nessa voz para acatar esse pedido e para agir daquela forma? Eu imagino o nosso anjo guardião, quantas vezes deve falar com um megafone nos nossos ouvidos, né? Para, não faça isso! E nós, pelo livre-arbítrio, acabamos decidindo por nós mesmos. E é claro que tocamos o barco por nós mesmos. E a coisa fica sempre mais difícil quando a gente escolhe seguir por nós mesmos. Por isso que eu gosto sempre de, em minhas preces, me expressar, Senhor, me ajuda, porque eu nada, ou eu pouco posso por mim mesmo. E de fato, eu acredito que eu pouquíssimo posso contribuir de mim mesmo, do que eu sou, da minha essência. Eu acho que a gente pode contribuir, sim, sendo esse receptáculo, né, reverberando essa voz, né, quando a gente está aqui, em qualquer momento da nossa vida, é mais como um instrumento mesmo do que uma contribuição própria. E, num primeiro momento, o que pode parecer uma visão, né, de uma atitude pusilânime, né, de fugir dos embates, das batalhas, é muito diferente disso, né? É para que possamos escolher as batalhas que vamos combater. Eu não tenho recursos para enfrentar certos inimigos. Há pessoas que nós queremos ajudar, mas não vai dar certo. Ela não quer ajuda, ou ela não está naquele ponto de receber ajuda naquele momento. Então, é melhor que nós nos afastemos. Vamos nos afastar dessa batalha, porque não podemos vencê-la agora. Até mesmo a batalha do perdão, às vezes não estamos preparados. Sim, é verdade. Às vezes a gente não está preparado ainda para perdoar e acaba criando até um problema maior no sentido psicológico mesmo, né, Alan? De se culpar, de achar que não é capaz e tudo mais. Então, o que o texto mostra é que tem um tempo, né? E, além dessa receptividade que ele tem, dessa conexão, né, ele escolhe a sua batalha. Ele não enfrenta, ele não fica lá para enfrentar Herodes. Eu digo que pode ser pusilânime a leitura de alguns, porque muitos poderão dizer, caiam mil ao meu lado e mil ao outro lado, e se eu estiver com Deus, nada me acontecerá. Mas não, ele fala de condições práticas, materiais, da vida, do dia a dia. Existem coisas que a gente tem que escolher, que se a gente se colocar em determinadas posições, a gente vai se prejudicar. E talvez, né, tão gravemente, de forma que não consigamos mais nos recompor. Então, é também autoproteção, é a proteção de si mesmo, daqueles que você ama. Muito interessante, Wilson. Eu gostei demais da sua pontuação. Eu acho que o Alan também vai até pontuar outras coisas. Será que nós também não fomos chamados por um anjo? Não nos foi dito, não faça isso ou faça aquilo, e a gente não deu atenção, ou deu atenção, né? Muito porque você acha que José recebeu mais chance do que eu. Não, eu recebo as chances que eu mereço, que é possível, E ele, naquele momento, ele ouviu. Ele se sensibilizou. Ele teve fé. Ele acreditou. Porque fala que foi um sonho. Foi um desdobramento, possivelmente. Ele ouve e ele acorda. Ele não tem dúvida. Mas por que que ele não tem dúvida? Porque ele acreditava. Não era uma falsa crença. Não, ele falou, é verdade. Conversou com Maria, vamos, pega a criança e vamos. Quer dizer, ele acreditou naquela voz, naquela palavra, naquele sonho, naquele desdobramento. Será que nós, ao longo da vida, fizemos a mesma coisa? Ou muitas vezes deixamos de fazer por falha própria, como disse o Wilson, por não dar atenção, por não estar acostumado com esse nível de percepção e crença, né? Então eu achei muito interessante, Wilson. Alan, o que que você teria para nos dizer sobre a fuga para o Egito? Olha, eu já fiz palestra sobre José. Realmente tem pouca coisa, gente, no Espiritismo que vai ter mais informação sobre José. Tem alguns livros que a gente pode indicar para quem quiser ler depois. Inclusive no Vade Mecum Espírita do Luiz, se você entrar lá, José, tem muitas referências. Ele fez uma apostila. Ele fez uma apostila. Tem uma apostila pronta, então, para você ler um pouco mais sobre José. Tem um capítulo sobre José. Não, é muito importante a gente conhecer um pouco mais dessa personalidade de José. Agora, olha só. Eu tenho certeza, Geraldo, que os espíritos tentam falar com todos nós. Mais do que... Segundo o Livro dos Espíritos, os espíritos agem mais do que você imagina na sua vida. Mais do que você imagina. Então, eu tenho certeza. Mas o que acontece? José era um espírito, naquele momento já, extremamente evoluído em encarnações anteriores. Ele era, aquele momento do mundo, era um momento simples, era um momento rústico, talvez, um momento assim, mais complicado, vamos falar do mundo. Mas nós temos que ter a consciência que ele não era um espírito qualquer. Sim. Ele era um espírito extremamente evoluído e mais ainda, né? Ele era muito humilde. Ele era extremamente humilde e consciente desta ligação espiritual. Porque praticamente ele adota Jesus, né? Sim. Praticamente ele adota Jesus. E aí? Como que ele cuida? Ele cuida. A gente não sabe dos 30 primeiros anos de Jesus, né? A gente tem pouquíssima informação dessa época. Essa época foi vivida com José e Maria. Olha que coisa mais interessante, né? O Sandro está me mostrando aqui. Deixa eu ver, Sandro. Maria, mãe de Jesus, é da Ivone Pereira. E do Chico. Chico, ditado pela Ivone. Tá? Alguém pintou, né? Chico teria dito que seria realmente muito parecido com Maria. Muito, né? Parecido. E tem um capítulo dedicado a José aqui nesse livro aqui. Então, veja só. Ele, naquele momento, ele escuta porque ele está preparado para escutar. Sim. Ele é um espírito de altíssimo nível que cumpriu a sua missão. Ele estava preparado para aquela missão. E olha que loucura, né? Vai levar uma mulher grávida no meio de um deserto, meio que fugindo. De camelo. Né? De sei lá do que, de burro, camelo, sei lá que bicho que foi. Com qual tipo de provisão, como... É uma loucura, não é uma loucura. Graus, é uma coisa insana. Hoje é insano. Você ir de jipe com ar-condicionado é insano você fazer isso. Você imagine naquela época fazer aquilo. É porque ele tinha muita fé que aquilo era o que ele tinha que fazer. Sim. Né? E isso realmente é um foco fantástico, né? Que a gente consiga empreender essas viagens, igual José, na nossa vida, recebendo a intuição do dia a dia. Que a gente permita, assim, ser mais humilde, se perdoar mais e se conectar. Estar mais atento às intuições, aqueles soprinhos que vem no seu ouvido. Vai para lá. Isso. Escute, perceba mais as coisas. E naturalmente você vai ver, como eu e o Luiz, a gente sempre brinca, Deus agindo escancaradamente na sua vida. Ele não disfarça. Quem não vê é você. Abra o olho de ver, abra o ouvido de ouvir. Ele está atuando na sua vida diuturnamente. Muito bom. Estou aqui na minha frente com dois postos. Eu vou expor o primeiro aqui, para todos verem. Aí. E vou fazer a leitura. É o nosso querido amigo, trabalhador, Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Curso para a formação de expositores espíritas. O curso irá contemplar o esquema retórico e oratória. Todos podem participar, desde os candidatos a expositor espírita, iniciantes, como aqueles que desejam reciclar os seus conhecimentos. Além do módulo teórico, teremos a parte prática, em que os alunos poderão se apresentar sob a supervisão e orientação dos monitores. Muito bem, esse evento acontecerá no dia 17 de junho, imagino que seja um sábado, né? Sim. Das 14 às 17 horas, no Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, na rua Tiradentes, 840, Centro. Compareça, participe, vale muito a pena. Conhecemos o nosso Álvaro, um irmão altamente qualificado e preparado para esse tipo de tarefa de exposição. E junto com isso, temos uma outra mensagem aqui. O nosso querido Álvaro está lançando um livro. Esse livro, Espiritismo, o que deseja saber? Também é tema do seminário Jesus e os Desafios da Humanidade. Enfim, são oportunidades que todos nós devemos valorizar, ainda mais sabendo que é um companheiro nosso, devemos comprar esse livro, divulgar e levar essa informação a todas as pessoas. Eu mesmo vou pegar esses folders, vou levar para Santa Bárbara, colocar lá no Grupo Espírita do Batuíra e o A Caminho do Progresso, para que todos fiquem cientes dessas novidades tão interessantes. Geraldo, e no dia 20, lá no Fora da Caridade também, os livros estarão disponíveis lá, tá? Vai estar num valor especial, inclusive, para quem quiser adquirir, e o Álvaro vai estar lá também para autografar os livros. Ele é uma pessoa especial, realmente, todos Sim. nós admiramos muito o seu trabalho. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 22 minutos, no horário exato para começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. E quando eu leio a Revista Espírita, eu fico imaginando as perguntas, né? Que pergunta eu vou fazer para o Wilson, que pergunta eu vou fazer para o Alan, quando é o Luiz ou o Luiz. Eu tento, na medida do possível, fazer uma pergunta para aquele personagem que está ali. Muito bem, estamos na apresentação da Revista Espírita, ano 1, janeiro 1858, na introdução. E antes de fazer a pergunta, eu faço uma pequena colocação, que é o seguinte. Na introdução da Revista Espírita, 1858, no seu 12º parágrafo, Allan Kardec esclarece aos leitores os seus objetivos e planos. Traça metas e estabelece padrões de trabalho e de pesquisa. Destaca as comunicações escritas, psicografia, ou as verbais, psicofonia, assim como as evocações de personagens antigas ou atuais, sem desprezar as evocações íntimas. Compreende-se que Kardec estava coordenando um imenso trabalho de pesquisa e averiguação, e as evocações faziam parte daquele contexto de estudo para a formação do Espiritismo. Então Kardec, ao longo de todo o trabalho, um dos seus temas a que ele se dedicou foi a evocação de algumas personalidades. Pergunta ao Wilson. Wilson, na prática mediúnica, como ocorrem as evocações de personagens antigas ou atuais? Essa é a primeira pergunta. Como que se processa? Como que acontece? Segunda pergunta. Como era esse processo ao tempo do Kardec? E a terceira pergunta. Nos dias de hoje, ainda cabem as evocações de personagens? Geraldo, Alain, Sandro, uma evocação é um convite. Você faz um convite a uma personalidade, a um espírito, com um objetivo definido, como o nosso amigo Alain bem colocou aqui para a gente antes do início do programa. Você tem que ter um objetivo traçado. Por que, né, eu vou chamar determinado espírito? Qual é a finalidade disso? Que perguntas eu vou fazer a ele? A gente precisa entender que todos os espíritos são ocupados. Né? Então, eles não estão ao nosso dispor para assuntos triviais do dia a dia. Qual a contribuição que a participação desse espírito pode fornecer dentro daquele contexto de trabalho? Outras condições que também ocorriam no tempo de Kardec, que a gente vai tentar entender. Quem está fazendo essa evocação? Quem é esse médium? Qual é o grau de capacitação, comprometimento e qualificação que ele tem? Ou seja, qual é a condição moral desse médium? O quanto ele se dedica a essa tarefa? Para que não seja frívola aquele processo. Uma vez entendido esse contexto, um grupo sério se reúne e convida um determinado espírito para se manifestar por meio de um médium, ou pela psicofonia, ou pela psicografia, e a ele são dirigidas perguntas e ele se dispõe a respondê-las. É claro que Kardec ainda tinha um método de controle, que ele trata muito sobre isso, sobre como identificar as comunicações dos espíritos, né, a linguagem, por exemplo, dos espíritos superiores, os objetivos e tudo mais. Então, dentro de todo esse contexto, evocação era um método do processo adotado por Allan Kardec para produzir a doutrina espírita. Então, ele tinha, ao mesmo tempo, as evocações como as comunicações espontâneas. E aí, no seu texto, você fala sobre as evocações íntimas também. Sim. Ou seja, a gente vai ver para frente na Revista Espírita, o que era muito comum nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris é que, antes de iniciar uma atividade, o grupo lia o jornal da época. O grupo lia ali o que aconteceu. E às vezes, olha, o fulano ali em tal lugar se suicidou. E com aquela notícia em mãos, eles imediatamente faziam uma evocação. Ou seja, nada impede que você evoque. Houve alguns casos, né? Eu acho que o Alain vai se lembrar disso, houve alguns casos que o espírito não se manifestou, mas se manifestou o mentor daquele espírito, o espírito protetor daquele espírito, que intermediou, que falou por ele, que explicou as condições em que ele estava. E o espiritismo, na sua origem, o aspecto consolador do espiritismo justamente repousou nessa possibilidade. A possibilidade de uma pessoa que perdeu, entre aspas, um ente querido, em receber notícias de como ele estava, ou de ouvi-lo diretamente, ou de receber uma mensagem diretamente. E esse foi o grande trabalho de Chico Xavier, não de evocação, no caso. As comunicações do Chico eram espontâneas. Né? Mas isso, naquele tempo, teve esse objetivo, né, para ajudar a trazer essas informações com aquele grupo que era extremamente preparado, que era sério. Agora, e hoje? Cabe hoje isso daí? Por que não fazemos isso hoje? Isso não é uma prática hoje, isso é fato. Eu não conheço, dos grupos que eu conheço, dos que eu frequentei, que eu conheço, eu nunca vi uma evocação. E sei que elas são evitadas. Muitos dirigentes espíritas são evitadas. Não se faz. A orientação é que não se faça evocação hoje. Mas quem deu essa orientação inicialmente? Emmanuel. O Espírito Emmanuel, na questão 367 ou 369, não me lembro exatamente, em O Consolador. É. 369, né? Você me falou isso. Ele vai dizer que em nenhuma circunstância ele considera adequada a evocação. Ou seja, se você puder pesquisar, até Alan, para ver se é assim nenhuma circunstância mesmo ou se ele usa outras palavras. Né? Mas, e depois isso novamente é apresentado por André Luiz no livro Conduta Espírita. Se eu não me engano, no capítulo 25, que também vai orientar a não fazer essas evocações. Seria interessante, se pudesse perguntar ao Emmanuel, por que não? Né? Por sim, que é, que... exato. É. Sim, não. Posso ler a questão. Vai lá, Alan. A pergunta é aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito, sua exequibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espíriticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. O estudioso bem-intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os mistérios e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo a realizações dessa natureza, mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade de méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. É interessante, Allan, essa resposta, porque ele fala, eu não julgo aconselhável, não é proibido. Não, ele não aconselha. Eu sou daqueles que não aconselham. Em nenhuma circunstância. Pode acontecer. É a opinião dele. E a gente sempre tem isso na doutrina espírita. É a opinião de um espírito. Sim, tá? Que veio por um médium. Extremamente qualificado. Sim, tudo bem, mas não importa. Tanto o espírito quanto o médium. Não é doutrinário, porque ele não está na doutrina. É um espírito. Tanto se for pegar como doutrinário, é permitida a evocação. Por que você acha que ele falou isso, Alan? Ele falou isso por causa do momento, né? Então, a gente tem que entender momentos, né? O que acontece? Existe muita gente, até hoje, muita gente, que vai atrás da mediunidade no nível de curiosidade, eu quero saber o que eu fui na vida passada, eu quero saber se o que meu pai está fazendo, eu quero isso aí, financeiro, vai até, será que vai dar certo o meu negócio, né? Aonde que eles começa a passar mal, vai achar um médium para ajudar, então aí ficam, como que é, fanatizadas por um mentor, ficam fanatizadas por um como que é aquele cara lá que foi preso lá em Brasília lá, como que é o nome, não, mas como que fala aquilo, por um guru, né? Então esse é o perigo da evocação. Por outro lado, nós, e isso é uma campanha que pelo menos que eu me lembre, há uns 20 anos atrás já eu com o Luiz tentamos fazer isso, do trabalho mediúnico ser voltado para outra atividade, que não a atividade da curiosidade ou do simples atendimento do que está passando mal. É a atividade da pesquisa espírita que foi parada com Kardec. Sim, sim, sim. Então, para um pesquisador sério, a evocação cabe. É uma ferramenta necessária. Necessária. Porque você precisa estudar... obter informações de determinados indivíduos. Por exemplo, o Kardec tem um caso na Revista Espírita, né? Estamos falando da Revista Espírita, tem um caso de um suicida que pula na frente de um trem. E ele resolve evocar aquele espírito para ver por quê, o que tinha acontecido com ele e tal. O espírito não se manifesta. Se manifesta... um espírito que se apresenta como um orientador daquele espírito. Ele é um espírito que está ali ajudando ele naquele momento. E fala que ele não se manifestou porque ele não tem condições de se manifestar. Então, contrário à fala do Emmanuel, eu falaria assim, que a gente pode evocar quem a gente bem entender. Sim. Agora, se ele vai se manifestar ou não, é um aí convite, é né? outra coisa. Novamente, tá? É um convite, se ele tem condições. Quando você fez a leitura aí, eu lembrei de um fato que para mim ficou esclarecedor agora com essa leitura do Alan. Eu fazia residência de cirurgia tinha R1 e R2. R1 é o indivíduo que chegou faz um ano e o R2 que está há dois anos. Ao final do R1, um dos nossos colegas que fazia cirurgia, realmente ele operava muito bem. Em pouco tempo ele estava muito adestrado à cirurgia e ele era tido como um jovem cirurgião muito bom. E ia ter uma cirurgia, uma gastrectomia total. E ele chegou ao professor e falou, deixa eu fazer, porque é sempre professor, staff, R2, R1. E o professor falou, não é aconselhável que você faça. Mesmo você sabendo operar bem, você é R1. Não é aconselhável. Momento chegará em que você treinado, você vai fazer. Mas não é. Então, quando ele falou aconselhável, eu lembrei desse fato. Então, Emmanuel fala, não é aconselhável fazer a evocação. Né? Não é aconselhável. Por quê? Talvez a gente seja o R1 ainda. Né? A gente sabe alguma coisa, mas você não sabe todas as complicações que podem acontecer e você vai ter que resolver essas complicações e talvez você não tenha essa destreza, essa habilidade, essa experiência. Talvez ele nos visse como ainda menos preparados para uma situação de evocação como Kardec fez. Esse foi o pensamento que veio à minha cabeça. E eu sempre penso também que Emmanuel ele era muito católico antes. Então, ele era daqueles que aceitam o superior cegamente. Então, assim, é da doutrina. Passado, né? Ah, mas foram muitas encarnações, como não, até bispo ele foi. Manuel de Nóbrega, agora recentemente jesuíta aqui. Padre Damiano. Não, ele foi muitas encarnações. Então, assim, é um espírito extremamente rigoroso com alguns comportamentos. E aí, tanto é que ele fala assim, devemos pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa. Não é uma posição do pesquisador. Uhum. O pesquisador, ele exige, ele busca, ele vai atrás, ele fuça. É o que Kardec fez. Mas exatamente. Acho que a intenção dele foi assim, orientar o pessoal, vocês não estão preparados ainda. O grosso. E talvez aquele grupo naquele momento, porque ele estava no momento ali em Minas Gerais, ali naquela circunregião. A gente não pode tomar isso como uma regra geral, para o espiritismo, né, em sua totalidade, isso muito não cabe. Bom. Dando sequência, Allan, no 13º parágrafo, escreve Allan Kardec, abre aspas, a doutrina espírita oferece-nos, enfim, a solução possível e racional de uma porção de fenômenos morais e antropológicos que testemunhamos diariamente e cuja explicação inutilmente buscaremos em todas as doutrinas conhecidas. Então ele fala a solução possível e racional, para fenômenos morais e antropológicos. Allan, você sabe nos dizer quais eram essas soluções possíveis e racionais para os fenômenos antropológicos mencionados por Kardec? Não. Eu vou chutar. Se eu falar, eu não sei o que ele estava pensando aí. Eu nem li essa parte agora para preparar para o programa, né? Então, eu não tenho o contexto para saber o que ele fala. Mas ele está colocando assim, na minha maneira de ver. Existem outras explicações para as coisas que aqui eu falo. Existem outras visões antropológicas do mundo. Antropológica é o estudo do homem, estudo do comportamento humano. Nascimento, cultura, tudo. Crescimento. Né? Há outras explicações para aquilo que eu estou aqui explicando. Há outras visões de mundo, né? Ele usa essa palavra. Ele fala, né? Que o Espiritismo tem a solução possível e racional para isso. Ele fala da possível e racional porque naquele momento, e eu vejo hoje ainda, eu ainda vejo isso ainda hoje, o Espiritismo é a explicação mais racional que eu consegui encontrar. Sim. O Kardec pensa assim, eu penso assim 180 anos depois dele, aí eu penso assim também. É uma solução a mais. Inclusive, se alguém me apresentar uma mais racional que o Espiritismo, eu troco. Sim, sim. Na boa. Sem problema. Eu entendo, Allan, que o Espiritismo traria informações que não se encontram em outras doutrinas conhecidas. Isso. Por exemplo, quando ele fez o Emmanuel fez o livro há 2000 anos, muitos engenheiros e profissionais da área contestaram a descrição das casas descritas por Emmanuel, falando que não tinha isso em Roma. E ao longo do tempo, escavações e mais escavações encontraram aquela mesma arquitetura que o Emmanuel descreveu. Então, ele trouxe informações da história, dos hábitos, dos costumes que a ciência ainda não tinha. Então, eu acredito que essa é uma solução possível para algumas coisas. A história do homem, por que que o homem tem um costume hoje, por que que tem essa cultura. Eu acho que o Espiritismo pode agregar muito se você estudar muito. Geraldo, eu acho que o Espiritismo pode ser a solução para quase tudo. Porque não o Espiritismo em si, não o movimento espírita, não é nada disso. Mas a ideia da vida imortal do Espírito. Quando a gente parte para observar as coisas olhando do espiritual para o material, a coisa muda muito. Sim. Então, se eu trabalhar pensando que eu sou um espírito imortal, se eu viver pensando que eu sou um espírito imortal, se eu construir meu conhecimento pensando que eu sou um espírito imortal, se eu viver com as pessoas pensando que eu sou um espírito imortal, se eu fizer o que eu fizer na vida partindo desse princípio, as coisas mudam. Sim. Mas mudam muito. Né? Um médico, por exemplo, lembrando do seu exemplo que você deu, um médico, quando ele vai operar um corpo físico, sabendo que ali tem um espírito imortal, que ele vai dar, sim, ou não condições para aquele corpo físico continuar na encarnação ou não, imensa. É uma responsabilidade imensa. Agora, se ele entrar na cirurgia fazendo uma prece, pedindo pelos, sim, espíritos que acompanham aquele paciente, pedindo para os espíritos que acompanham ele no processo da cirurgia. Sim. A cirurgia se torna diferente. A USP em São Paulo começou a fazer um trabalho muito bacana com o espiritismo junto à Faculdade de Medicina. Eles começaram a fazer alguns acompanhamentos cirúrgicos com médiums. É uma pesquisa, é essa pesquisa que nós estamos falando, é uma aplicação da mediunidade que nós estamos falando. Então, antropologicamente, não conheço uma explicação mais racional, perfeito, que a existência de um espírito imortal. Muito bem. Mais adiante, vemos escrito, agora me dirijo ao Wilson. Isso é o Kardec escrevendo. Nesta categoria, colocaremos a simultaneidade de pensamentos, as anomalias de certos caracteres, as simpatias e antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcas da fatalidade. Pergunta o Wilson. Wilson, qual a explicação que a doutrina espírita oferece para simultaneidade de pensamentos e para simpatia e antipatia? É muito comum falar assim, eu conheci o Wilson, conversamos 5 minutos, mas eu gostei tanto dele, parece que ele tem o olhar, a palavra, eu gostei dele. Por que que isso acontece? E o contrário também. Eu entrei em contato com fulano, estranho, não tem uma química, né? E outras vezes a pessoa liga para você e fala, poxa, eu estava pensando em você. Como que o Espiritismo explica essa simultaneidade de pensamento, antipatia e simpatia? É interessante que essa simultaneidade de pensamentos também, né, se refere às ideias que surgem, às mesmas ideias que muitas vezes surgem para indivíduos diferentes que nem se conhecem entre si, né, o próprio desenvolvimento nessa da ciência, nessa encarnação. E é engraçado que isso são pessoas de lados opostos do mundo que pensam a mesma coisa, começam a pesquisar a mesma coisa no mesmo momento. Então, o Espiritismo ele vem resolver essas questões, vai tornar racionais essas questões, ou seja, com racionalidade, pela presença dos Espíritos, pela inspiração. Então, se você tem um Espírito que pode influenciar muitas pessoas simultaneamente a ter o mesmo pensamento, desde que você, né, esteja, como a gente já descreveu no primeiro bloco, em condições de ouvir essa voz, essa intuição, isso gera essa simultaneidade de pensamentos, né? Pensamentos idênticos e também pela relação fluídica que muitas vezes os indivíduos estabelecem no plano espiritual, no plano fluídico. E isso vale também para, qual é a próxima questão, a simultaneidade simpatia e antipatia. Simpatia e antipatia puramente fluídica, né? Magnetismo, que é a capacidade de atrair ou de repelir porque determinados elementos. Ou desgosta de alguém no primeiro contato? O que, que acontece naquele momento? Veja que uma das propriedades do perispírito é o magnetismo. Ele tem essa capacidade de atrair para si e de repelir de si também, perispiritualmente. Então veja que o perispírito é bem material para um espírito. Então existem certos perispíritos que não conseguem se aproximar entre si. Existe um magnetismo contrário ali. Aquilo repele. Repele mesmo. Assim como você pegar dois ímãs com polos semelhantes, né? Norte com norte, né? Positivo com positivo, eles não vão, você não consegue aproximá-los. Existe um magnetismo contrário ali. Né? Os fluidos não se assimilam entre si. E, por outro lado, existe o magnetismo que atrai. Veja que o espiritismo nos explica isso. Aquela pessoa que você não aguenta nem ouvir ela falar. É o espanta, como que é o espalha grupo, né? Ele chega, onde ele chega, os grupinhos vão se... As pessoas vão se afastando. Então, o espiritismo, sim, traz uma explicação que faz sentido. Isso, caso contrário, não faria sentido. Poderia até mesmo, né, Alan, você que é da psicologia, da psicanálise, poderia fazer sentido se a gente fosse buscar nas experiências do indivíduo anteriormente. Por exemplo, eu não me sinto bem do lado de pessoas que falam de determinada forma, que falam baixinho, assim, porque talvez no passado eu tive uma experiência com pessoas que falavam assim e que me traíram. Mas isso não se reflete, por exemplo, em crianças. E isso acontece também, as crianças têm. Se aproximam de certos amiguinhos e de outros elas não gostam. A gente vê desde a primeira infância isso, não é, Lã? Então, realmente é algo que é explicado pelo Espiritismo como magnetismo mesmo, com a capacidade de aproximação ou não dos espíritos. E é interessante que isso é fato, Alan. Acontece. Quantas vezes você se aproximou de alguém, você gostou ou não gostou? Né? A gente pode fazer assim, ó, cada um de nós irradia uma energia, vamos dar um número, de 1 a 100. Então a minha energia é 1, a do outro é 7, a do outro é 90... Eu não estou falando que o 90 é melhor do que o 1. Estou falando que é diferente. Então, nós temos lá esses monte de tipos de vibrações energéticas. Quando eu que sou do 1, encontro outro que é do 1, nossa senhora, encaixa. É farinha no mesmo saco. Nós estamos... Nossa! Puxa, é aquela coisa assim, né? Agora, às vezes eu encontro um do 2, ali pertinho de mim também. Então, a gente se dá bem também, então... Aí eu cruzo com um do 89, não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Ele, a preocupação daquele espírito é completamente diferente do meu. Aí é esses polos se repelindo, assim, mas não no sentido de ser um melhor do que o outro, ou um pior do que o outro. São diferentes. Isso. Nós temos que lembrar que a vibração ela é diferente. Por exemplo, quase que um efeito físico ali. Por exemplo. É bem físico. Para o espírito é bem físico. Né? Uma mãe, por exemplo, uma mulher grávida. É natural que muitas passem mal até os 4 meses de vida do feto. É normal. Muitas passam. Porque o espírito tem uma energia perispiritual diferente da mãe. É pior ou é melhor? Não, é diferente. Então, até aquilo acontecer, um acomodar, leva uns meses. Aí acomoda e passa o mal. A mãe para de sentir o mal-estar, porque eles estão... Houve um acomodar, né? Por exemplo, tem uma passagem no Libertação, que André Luiz vai trabalhar junto com os mentores a busca de Gregório, tal, lá, uma história lá que ele vai... lá num plano inferior ajudar. Quando ele vai caminhando ali, ele começa a sentir uma certa falta de ar, como se o espírito precisasse de ar, mas ele começa a passar mal. Tá? Aí o mentor que está com ele falou, calma, respira. Para a gente atuar nesse meio, a gente tem que se revestir da energia desse meio. Nossa. Então a gente tem que... Porque senão a gente não vai ser visto. Então ele precisou deixar aquela energia... ruim. Uma aparência semelhante. Pode ficar com aparência semelhante. Como se eu vestisse um escafandro extremamente desconfortável para poder interagir. Nossa, que terrível. O Geraldo, mas só para finalizar o que o Alan falou de muito interessante e para que quem está nos ouvindo possa compreender isso também, que é importante, isso não significa que é definitivo, tá? Então essa pessoa com a qual eu não me dou bem é porque é perispiritual mesmo e cada um para um canto. Não, às vezes... O Alan falou dessa acomodação no caso da gestação. mas também é possível haver uma acomodação, sim, né, em outras situações. Sim. Uma pessoa que é muito diferente da gente, perfeito, e que existe um afastamento, não, nós não podemos, por isso, somente nos afastar dela, porque senão a gente vai viver, sim, numa montanha, não, como eremita. E aproveitando a fala do Wilson, no momento que nós estamos passando na humanidade, isso é muito sério. Por quê? Porque nós estamos com uma tendência de repelir o diferente. É. E o diferente é o que faz que a gente cresça. O igual é uma festa encontrar com o igual. Quando eu encontro com lá, que eu falei, o meu exemplo lá, com um, nossa, é uma festa, que beleza. Mas é mais do mesmo. Quando eu encontro lá o 89, para usar o mesmo exemplo, que é diferente de mim, é onde eu tenho mais chance de crescer e aprender com ele. Mas eu preciso permitir ele ser diferente de mim. Eu preciso permitir, sim, que a energia dele seja diferente da minha. Porque senão eu vou ser orgulhoso da minha e não permitir que o outro seja da dele. A gente precisa lembrar que a diferença é crescimento. Tivemos uma reunião ontem, conversando com um colega, inclusive, sobre isso, né? Nós, quando vamos realizar uma tarefa juntos, nós procuramos os pontos concordantes. Sim. Né? Encontramos os pontos concordantes e seguimos em torno dos pontos concordantes. É mais fácil dar certo. É mais fácil. Agora, se a gente somente contrasta os pontos discordantes, a gente não consegue realizar não vai nada. Adiante, e nós reencarnamos para realizar tarefas com pessoas com as quais, às vezes, nós não queremos estar. Perfeito. Mas precisamos. Dando sequência aqui, Alan, quais as contribuições que o Espiritismo dispõe para esclarecer as aptidões inatas das pessoas, suas propensões naturais? Aí eu citei como exemplo Albert Einstein, Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo. Tem pessoas que já 15, 16 anos já mostram uma genialidade impressionante. Na minha área cirúrgica, todos nós ficamos adestrados a operar grandes cirurgias. Mas tem aqueles indivíduos que na metade do tempo que você aprendeu, ele já sabe muito mais. Ele se transforma num cirurgião. Eu tenho um amigo que em pouco tempo, eu imagino que ele seja um dos maiores cirurgiões do Brasil. E é muito mais novo que eu. Qual a explicação que o Espiritismo dá para essas aptidões inatas, para essas propensões naturais? Bom, primeiro que assim, ninguém ganha um presente de um dom diferente dos outros. Tudo é desenvolvimento. Então, provavelmente, esse seu colega médico, ele numa encarnação anterior, ele já foi cirurgião, ou ele já foi alguma coisa que deu a ele uma habilidade manual muito adestrada. Por exemplo, um artista, um relojoeiro. É muito delicado, muito, né? Adestrado, com a mão. E que aí, a hora que ele vai fazer uma cirurgia, ele tem essa habilidade já natural e aquilo vira intuitivo. Lembra que nós falamos? Não foi um dom que ele ganhou. Não, é desenvolvimento. Então, a gente desenvolve, às vezes, em várias encarnações. Então, a gente, às vezes, se surpreende com a pessoa, falando, nossa, como essa pessoa é boa fazendo tal coisa. Não é de graça. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Há um desenvolvimento, por exemplo, o Chico, que a gente conhece um pouco da história do Chico, numa das encarnações dele era uma pitonisa, sim, no Egito, há 3 mil anos atrás. Ele já tinha, quer dizer, esse contato. Olha o contato com a espiritualidade que ele tinha, daí ele chega numa encarnação dessa, nossa, mas como ele é humilde, que mediunidade ele tem, sim. Parece fácil. É espantoso a gente ver a habilidade dele, sabe por quê? Porque eu acho que a gente imagina assim, quanto tempo eu vou levar para ter a mesma, nossa, habilidade? Eu vou ter muito tempo para chegar lá. Então, o dom não é um privilégio, não é uma concessão para aquele ou para esse. Eu vou escolher o Wilson. É desenvolvimento. Desenvolvimento. Muito interessante. Indo adiante, Wilson, ao final do 13º parágrafo, observamos uma afirmação de Allan Kardec. Em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre o objetivo de despertar nos homens o amor ao bem, pela prática dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, traçam-nos pensamento que deve presidir a redação dessa coletânea. Essa é uma colocação do Kardec. Muito lúcida, e eu escrevi. Fica subentendido que Allan Kardec era um homem constantemente inspirado, influenciado pelas melhores ideias e em ótima sintonia com os espíritos superiores. Muito bem. Faço a pergunta a você. O que, que nós devemos fazer para estabelecer uma sintonia mais frequente com os espíritos superiores? E qual a importância do pensamento nessa conquista, nessa busca? Importância total. O pensamento é o nosso instrumento, é com o pensamento que nós trabalhamos, inclusive. Quando a gente vai falar sobre trabalho, trabalho é toda ocupação útil. Então, a cada instante que eu estou pensando, eu estou trabalhando. E por trabalho entendemos que o trabalho ele tem a capacidade de transformar o objeto, né, o exterior que está sendo trabalhado, como aquele que trabalha. Ou seja, pelo pensamento nós transformamos o mundo. E mesmo quando é um pensamento abstrato, a gente fala sobre a filosofia, quando eu penso sobre as coisas do mundo, sobre como as coisas se conectam, como se interconectam, quando eu busco essa compreensão que o Espiritismo muito... né, tem o seu aspecto filosófico, eu estou trabalhando e eu estou contribuindo para que o mundo seja melhor. E ainda filosoficamente, temos aqui um filósofo também, né? E ainda filosoficamente, a gente vai encontrar que ser bom é bom, né? Ser ruim é ruim. Pode parecer muito lógico isso, o que eu estou dizendo, mas ser bom é muito melhor, né? O bem é muito melhor do que o mal. Mas como que a gente desenvolve essa boa sintonia, assim, partindo... Porque uma vez eu ouvi de uma pessoa... Na época, o Chico Xavier fazia aquelas grandes psicografias. Pessoas sem experiência falaram, mas se eu tivesse o Emmanuel do meu lado, eu fazia a mesma coisa. Eu falei, eu acho que você não faria. Porque ele é o Chico e você é você. No, né? Sim, cada um vai estar na sua condição. Então, mas vou chegar lá na questão do bem. Né? É bom ser bom por isso. Né? Então, o desenvolvimento de um pensamento bom, de um olhar benevolente para as coisas, é uma coisa que eleva o seu padrão de pensamento, o seu padrão de vibração. Né? Você sintoniza, o Allan falou lá dos números de 1, 10, 9, 89. Quando o seu pensamento se localiza nessa numeração, vamos dizer assim, com uma frequência, uma faixa de frequência mais elevada, isso está relacionado ao bem. Então, o mal ele tem uma vibração mais baixa, mais densa. Né? O bem tem uma vibração mais alta. Então, quando você pensa no bem, no amor, na compaixão, na caridade, na fraternidade, quando sua visão é benevolente, você eleva o seu padrão vibratório. Elevando o seu padrão vibratório, você entra em conexão com espíritos que também vibram nessas faixas mais elevadas. E é com isso que nós estabelecemos a comunicação com esses espíritos. E isso é física pura. Física. É sintonia mesmo. Então é comprimento de onda, é frequência de onda, é realmente entender que a faixa... Por exemplo, quando a gente vai lá no rádio, né? Vocês lembram? Existe um negócio chamado rádio, né? Tem muita gente mais jovem que já não sabe mais nem o que é o rádio. Que é isso. O rádio tem um dial, sabe o que é o dial do rádio? É o negocinho lá que a gente sintoniza. Aquela sintonia, ele capta frequência de onda. Então, eu consigo, no cento e não sei quanto, entrar na rádio tal, e no 80 e pouco, entrar na outra rádio. Mas como que eu escuto só uma ou outra? Porque eu sintonizei na frequência daquela rádio. Tanto é que a rádio, ela sempre anuncia. A rádio nossa é cento e não sei quanto ponto, não sei o quê. Megahertz. Kilohertz. Kilohertz. Agora tem essa... Por quê? É naquela frequência que você escuta ele. Você se ajusta para entrar naquela frequência. E da mesma forma, espiritualmente, a gente deve se ajustar na nossa frequência mental para captar espíritos desse ou daquele tipo. Então, se eu ajustar para o 1, é o tipo de espírito 1. Se eu ajustar para o 89, é o tipo do espírito 89. É ajuste. E é interessante, só vou complementar o que o Allan disse. Eu lá no passado fiz curso de rádio, eu montava rádiozinho e tudo mais, eu adoro eletrônica. E essa sintonia, Allan, Sandro, né, Geraldo, você que está em casa, é curioso porque o rádio ele produz a frequência. Então você tem ali um bastãozinho de ferrite, uma bobina em torno dele, e conforme você vira o dial, como o Allan falou, muda a posição dessa ferrite dentro dessa bobina. E aí é aquilo lá que está produzindo uma frequência. E essa frequência que ele produz é irradiada na antena. E quando esta frequência que é produzida naquela bobina encontra uma frequência semelhante, que se casa, aí ele reproduz. Então você veja que é exatamente o que o Allan falou. Você produz a frequência e que casa com outra frequência. Perfeito. E que reproduz. Perfeito. Espetacular, né? Alan, vou fazer outra pergunta para você. Vou pular uma pergunta. Porque essa última pergunta, eu estou ávido para ouvir a sua resposta. Se você e o Wilson... E vem bomba, gente. Não é bomba. Alan, eu quero que você se inspire, pense. A última pergunta, Alan, do programa de hoje. Como anda o movimento espírita no Brasil? Sabia. Segunda pergunta. Qual deve ser a nossa contribuição para unificar essa doutrina em nossa terra? Eu falei que era bomba. Sabia. Eu sabia que vinha bomba, eu sabia. Estava preparando para o final. E lá vem bomba. Né? Olha, gente, é assim, ó. O Brasil é um país continental. É um país de dimensões gigantescas. Eu não tenho hoje informação nacional suficiente para saber como vai o movimento espírita em todo o Brasil. Eu não conheço realmente todo o movimento hoje. Já teve momentos que eu estava bem ligado. Eu participava da USE São Paulo e em muitas reuniões, e ela é a federativa da Federação Espírita Brasileira, e ali a gente acabava tendo um nível de informação muito maior a nível nacional. Hoje eu estou um pouco por fora desse processo. O que eu posso falar é que o Espiritismo como doutrina é maravilhoso e vai muito bem, obrigado. Até hoje não apareceu nada melhor do que essa doutrina maravilhosa. O movimento espírita é feito pelos homens, pelos seres humanos. Infelizmente, o ser humano, ele ainda no nível de expiação e provas, ele acaba metendo o pé pelas mãos, acaba sendo egoísta, sendo vaidoso, querendo ser o presidente não sei do que, o chefe não sei do que, e isso vai atrapalhando muito o movimento. Um movimento espírita que eu admiro, pelo menos do pouco que eu conheci, é o mineiro. O movimento espírita mineiro, ele tem uma formação muito bacana, porque eles trabalham muito com a juventude. Eles têm grandes encontros de juventude espírita, eles têm encontros musicais, teatrais, eles têm um movimento rico para a juventude espírita. E esse movimento rico da juventude espírita faz com que muitos espíritas desse nível jovem se desenvolvam, vão à busca de conhecimento e façam do movimento espírita daí como adultos um movimento espírita muito mais enriquecido. O Haroldo Dutra Dias era da Juventude Espírita Carioca. O meu irmão o conheceu quando ele frequentava, 15 anos de idade, as escolas de evangelização. Mineira. Não, Carioca. É Carioca? Bom, o Haroldo. Eu acho que era mineiro. Acho que era mineiro, né? É mineiro. Ele era da Juventude Espírita Mineira. Que ele começou... Ou ele esteve lá... Eu sei que não, ele frequentou. Mas ele é mineiro. Ele frequentava... Inclusive, ele fala bastante do que era o grande coordenador na época da Juventude Mineira e tal. Então, o movimento mineiro... Você vê que Chico estava lá em Minas, né? É um trabalho assim, que é muito forte. Nós temos também notícia do movimento espírita do Paraná, mas principalmente concentrado em Curitiba. Sim, porque o Paraná também é um estado bem dividido por conta das distâncias. Você tem lá Maringá e Londrina, longe de Curitiba, e daí você tem Foz, mais longe ainda. Então, esses três regiões paranaenses que são mais assim, populosas e com mais envolvimento. Mas Curitiba tem um trabalho muito sério também. Sim. Trabalho esse que foi alicerçado por muito estudo de muita gente anterior. Sim. Fizeram muitos cursos. O COEN, que nós citamos na semana passada, veio de lá. Então, veja que todo movimento é bom a partir do momento que tem gente estudiosa. Né? Porque nós temos duas necessidades em qualquer movimento. O que conhece a estrutura doutrinária e o que faz gestão. São duas habilidades diferentes que dificilmente estão na mesma pessoa. E quando um movimento fica só na mão de quem faz gestão, perde-se em qualidade doutrinária. Quando fica muitas vezes só em quem é muito doutrinário, perde-se em gestão e muitas vezes acaba tendo problemas. Então, o ideal seria que pessoas com muita habilidade de gestão juntassem a pessoas com muita habilidade doutrinária e juntos fizessem o movimento espírita se desenvolver. É isso que eu vejo faltar hoje no movimento. Eu acredito, Alan, que o nosso programa Visão Espírita contribui, de uma forma pequena talvez, mas contribui para, de uma certa forma, levar uma mensagem de Allan Kardec, levar uma mensagem de fraternidade, de união, né? Imagine se tivesse 100 programas, 1000 programas assim, né? Então a nossa contribuição é pequena? É, mas é um grãozinho que nós estamos colocando. Eu acho que é dessa maneira que a gente pode contribuir. Quer falar alguma coisa, Wilson? Olha, citando o seu número, né, se não tem 100 programas Visão Espírita, mas se tem 30 pessoas nos assistindo e cada um compartilhar com 4 pessoas, é o mesmo que se tivéssemos 120 programas Visão Espírita. Sim, sim, sim. Então, nós pedimos, eu quero aproveitar só e pedir, né, para você que nos acompanha, para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe, né, esse vídeo, sobretudo para que retorne aqui depois e deixe o seu comentário para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para mais pessoas, assim contribuindo para, né, o movimento espírita no país. Muito bem, são 11 horas e 5 minutos. Eu gosto de fazer essa brincadeira. Wilson, suas últimas palavras. Neste programa, minhas últimas palavras nessa edição é de gratidão. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado, Alan, Sandro. Obrigado a você que nos acompanha em casa. Desejar uma excelente semana, um domingo iluminado. Domingo que vem estaremos aqui novamente, que é Dia das Mães. Dia das Mães. Né? Estaremos aqui. Então, até o próximo domingo. Meu amigo Alan. Eu queria agradecer, recebi aqui um monte de votos de parabéns aqui no chat. Obrigado, é uma alegria poder ganhar esse presente no dia do aniversário, fazer um programa de Visão Espírita. Isso é um presente para mim. E um presente maior estar com vocês aqui, conectados. Um ótimo domingo a todos e até domingo que vem, se Deus quiser. É sempre uma alegria e é uma felicidade mesmo participarmos com vocês, com o Wilson, com o Alan e com o Sandro, que só através dele é que esse programa acontece. O nosso agradecimento a vocês. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.